Мегапоп-шоу. Мегапоп-шоу. Compreendeu errado tudo que eu falei e saiu porta fora sem me olhar. Aquela outra pessoa não tem nada a ver. Ela veio somente perguntar se ainda estou com você, se eu ainda amo você, se com você eu sou feliz. E claro que eu respondi que ainda estou com você, que eu ainda amo você, com você eu sou feliz. E claro que eu respondi. Мегапоп шоу. Мегапоп шоу. O certo às vezes se parece tão errado. Por mais que a gente não queira errar, garanto você entendeu tudo ao contrário. Ela veio somente perguntar se ainda estou com você, se eu ainda amo você, se com você eu sou feliz. Que eu respondi que ainda estou com você, que eu ainda amo você, com você eu sou feliz. Claro que eu respondi que ainda estou com você, se eu ainda amo você, se com você eu sou feliz.